Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o nosso amado mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Allahumma amin. Irmãos, agora a nossa aula de hoje vai ser toda com relação à batalha de Al-Khandaq, a batalha das trincheiras. A batalha das trincheiras. Vamos situar no tempo onde é que a gente está, na história do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Agora nós estamos no quinto ano da Hijra. Né? Acabou a batalha de Badr, acabou a batalha de Uhud, acabou o Dhafir Riqa', lembra que a gente falou na aula passada. E já ocorreu também a expulsão do Bani Nadir de Medina, que era aquela tribo judaica que havia traído o profeta sallallahu alaihi wa sallam, tentando matar o profeta. E agora nós estamos no ano 5 da Hijra do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Né? Tinha acabado a batalha de Uhud, né? E Quraysh, as tribos e os judeus compreenderam o quê? Que era impossível vencer os muçulmanos se eles lutassem individualmente. Se cada tribo fosse lutar individualmente, eles jamais iriam conseguir vencer os muçulmanos. Então, Quraysh, os judeus e as tribos árabes decidiram fazer o quê? Decidiram todos se unirem contra os muçulmanos e organizar uma ofensiva geral, né, uma ofensiva de todas as tribos juntas, contra Medina, a fim de destruir o profeta sallallahu alaihi wa sallam e destruir os muçulmanos. O que eles começaram a fazer? Começaram a se organizar em grupos e partidos. Quem estava encabeçando essa ideia? Quem era o líder dessa ideia? O líder dessa ideia era um judeu chamado Huyay ibn Akhtab. Esse Huyay ibn Akhtab era líder de Banu Nadir. Banu Nadir é aquela tribo que eu falei que foi expulsa de Medina por ter traído o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Huyay ibn Akhtab era o líder dessa tribo. E ele estava encabeçando a ideia de unir tanto os judeus quanto as tribos árabes e corais contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os muçulmanos. Huyay ibn Akhtab, esse que era líder de Banu Nadir, ele tinha um ódio tremendo do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Para vocês terem uma ideia do quanto ele odiava o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam chegou em Medina, depois da imigração, Huyay foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam em companhia do seu irmão. Para quê? Para examinar o profeta sallallahu alaihi wa sallam e ver se ele era o profeta que estava na Torá. Se ele era o profeta que dizia na Torá que seria o profeta dos últimos tempos. Então, Huyay, além de ser líder de Banu Nadir, Huyay era um dos sacerdotes de Banu Nadir. Então, ele era um dos sábios judeus de Banu Nadir. Então, ele foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam, em seguida que o profeta tinha chegado da Hijra, né, juntamente com seu irmão, para analisar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E a primeira coisa que ele queria ver, sabe o que era? A marca da profecia que todos os profetas tinham. Qual é a marca da profecia? Todos os profetas, inclusive o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tinha nas costas uma mancha do tamanho de uma azeitona, digamos assim, né, que tinha três pelos. E essa mancha era localizada na primeira vértebra da parte superior da coluna. Então, bem embaixo do pescoço. Era uma marca, como se fosse uma mancha, com três pelos em cima. Essa era a marca da profecia. Todos os profetas tinham essa marca. E os judeus sabiam que o profeta tinha que ter, para ser profeta dos últimos tempos, tinha que ter essa marca. Então, desde o primeiro momento que ele viu o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele viu o selo da profecia. Viu que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha o selo da profecia. Então, começaram a interrogar o profeta. Perguntaram sobre os pais do profeta. Ele confirmou que era órfão. Perguntou sobre quem tinha criado ele. Ele confirmou que era o avô dele, que depois disso foi o tio dele. Foram fazendo perguntas para confirmarem o que estava escrito na Torá. Se ele realmente era ou não era o mensageiro de Deus. Se ele era o último dos profetas ou não. Então começaram a fazer o quê? Começaram a perguntar para o profeta sallallahu alaihi wa sallam e foram confirmando uma coisa atrás da outra. Foram confirmando tudo que estava escrito na Torá. Tudo que estava escrito na Torá tinha acontecido na vida do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, quando foi aí? Se convenceu de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era realmente o mensageiro de Allah, o que ele fez? O irmão dele primeiro perguntou para ele, É ele que está escrito no Torá? É ele mesmo? Esse é o mensageiro de Allah? Então foi aí, olhou para o irmão dele e disse, sim, é ele. Então o irmão perguntou para ele, então o que nós vamos fazer agora? O que você vai fazer? Aí ele disse, serei seu inimigo por toda a minha vida. Se convenceu que ele era o mensageiro de Allah, serei seu inimigo por toda a minha vida. Como é que a gente sabe dessa história? Salman al-Farisi, Salman o persa, que era um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ouviu Soyaya dizendo isso. E foi correndo e contou para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, nós não acusamos as pessoas pelo que elas dizem. Deixa ele falar o que ele quiser. Ou seja, Soyaya a princípio, né, quando morava em Medina, antes de trair o profeta, se tratava de um cidadão de Medina. E mesmo assim, mesmo falando essas bobagens, mesmo falando contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele tinha seus direitos de Medina. Quem além do profeta faria isso? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, os judeus de Bani Nadir, como a gente viu na aula, nas outras aulas, eles saíram de Medina e foram para Khaybar. Khaybar era onde estavam concentrados outros judeus que eram mais fortes que eles. E Khaybar se tornou um lugar de complô contra os muçulmanos. Então, Soyai, o que ele fez? Soyai ibn Akhtab começou a reunir as tribos árabes. E reunir Quraysh para combater o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Primeira coisa que ele fez foi na casa de Abu Sufyan. Abu Sufyan, líder de Quraysh. E disse, vim para acabar com Muhammad. Abu Sufyan respondeu, é isso de Estes? Aí ele disse, sim, para que nós façamos uma aliança para combater Muhammad. Então Abu Sufyan, quando ouviu isso, disse, bem-vindo seja todo aquele que nos ajude a lutar contra ele. Todos que nos ajudarem contra o profeta Muhammad são nossos inimigos. São nossos amigos. Então imaginem. Na verdade, Abu Sufyan, a gente vai ver com o passar da história, que a filha de Abu Sufyan, chamada Habiba, era esposa do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E mais tarde, apesar de toda a crueldade, de toda a maldade que a gente viu até agora de Abu Sufyan, no final, o profeta sallallahu alaihi wa sallam vai perdoar ele e ele vai se converter para o Islã. No final das contas, o profeta perdoa ele. Olha o que ele estava dizendo. Bem-vindo seja tudo aquele que nos ajudar a combater Muhammad. Olha como era o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, Soyai, acompanhado com Abu Sufyan e com os nobres de Mecca, o que fizeram? Foram até a Kaaba, levantaram a cortina da Kaaba, encostaram seus corpos contra as paredes da Kaaba e juraram que iriam fazer uma aliança contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E que nenhum deles iria trair o outro. E queriam ficar nessa aliança até acabar com o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Depois disso, depois que o Hayai tivesse conseguido, depois que o Hayai conseguiu a aliança com o Quraysh, o Hayai se dirigiu até quem? Se dirigiu até outra grande tribo dos árabes, que era chamada Ghatfan. Ghatfan era a segunda potência depois do Quraysh, da Península Arábica. Da Península Arábica. E foi até o líder de Ghatfan, que era Uyaya Ibn Hashim. Uyaya Ibn Hashim, que era o líder de Ghatfan. Para quê? Para selar um acordo juntamente com Fayel e juntamente com Quraysh. Então, observe o esforço de Fayel para conseguir o objetivo dele. Ou seja, foi falar com Quraysh, foi falar com outra potência da Península Arábica. Começou a unir as tribos árabes contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Olha o esforço que ele estava fazendo para alcançar os objetivos dele, mesmo tendo convicção e certeza de que a causa dele era falsa, de que a causa dele era mentirosa, de que ele estava fazendo era injusto. Agora eu pergunto, nós, muçulmanos, que sabemos e temos convicção de que o Islã é verdade, de que a nossa causa é justa, qual é o nosso esforço que a gente tem feito para defender o Islã? Aliás, se esforçou ao máximo por uma causa injusta. Mas hoje a gente encontra uma multidão de muçulmanos que, mesmo convencidos que estão do lado da verdade, se esforçam quase nada ou muito pouco para se dedicar para essa legítima causa, para se dedicar para o Islã. Então, Soyai conseguiu incorporar os chefes das tribos árabes. E botou Abu Sufyan, líder de Quraysh, como comandante de um exército de 10 mil combatentes. 10 mil combatentes. Os muçulmanos, até aquele dia, só tinham chegado a lutar contra um exército de até 3 mil combatentes. Só que agora era um exército de 10 mil combatentes. Quraysh contribuiu com 4 mil combatentes, com 300 cavalos e 1.500 camelos. Ghatfan colaborou com 3 mil combatentes. Ashgah, que era outra tribo, e Bani Selim, que era outra tribo, colaboraram com mais 300. E fora o que as outras tribos também colaboraram, no total foram 10 mil combatentes, dirigidos por Abu Sufyan. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam recebeu notícia de que esse exército de 10 mil combatentes ia chegar em Medina. Como é que ele chegou, como é que teve essa notícia? Né? O profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha o seu serviço de informação amplamente estendido pela Península Arábica. E essas pessoas, que era Talha ibn Ubaidillah e Sa'id ibn Zaid, que eram os dois, digamos assim, dois detetives do profeta sallallahu alaihi wa sallam, na Península Arábica, conseguiram essas informações e passaram para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E disseram, é um exército de 10 mil combatentes e que em cerca de 10 ou 15 dias vão chegar em Medina. Imaginem. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o que ele fez? Reuniu toda a Medina, reuniu os muçulmanos de Medina, para um debate, para que os muçulmanos dessem as suas opiniões. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam nunca chegou a tomar uma decisão de forma unilateral. Tinha que saber a opinião de todos os muçulmanos. Essa virtude, na verdade, do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que é a consulta, que era a consulta mútua, convocando as pessoas e pedindo as pessoas a opinião das pessoas, fazia com que os muçulmanos aumentassem o sentimento de amor e fazia com que os muçulmanos estivessem mais dispostos ao sacrifício. Porque as coisas só aconteciam devido à opinião da maioria. Então eles tinham mais esforço pelas causas. Eles tinham mais, digamos assim, mais amor pelo que eles estavam defendendo. Por quê? Porque eles davam a opinião deles. E a opinião que era aceita é a opinião da maioria. Então eles tinham participação nisso. Isso fazia com que eles tivessem mais amor ao sacrifício pelo Islã. Porque eles participavam diretamente disso. Participavam diretamente das decisões. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi sincero com eles. Explicou a situação real. Explicou que o exército inimigo estava vindo com 10 mil combatentes e que estavam chegando em 10, 15 dias. E disse, ó povo de Medina, me dê as vossas opiniões. Ó muçulmanos, me digam as vossas opiniões. Então agora imaginem os sahaba ouvindo isso. Ouvindo que era um exército de 10 mil, bem equipados, né? Estavam vindo atacar Medina. Imaginem a situação deles, o que eles iam fazer? O exército muçulmano não passava de 1.500. Não passavam de 1.500 combatentes. Como é que eles vão fazer contra um exército de 10 mil? Só que nenhum desses sahaba, nenhum desses companheiros disse para o profeta, espera a revelação de Allah então. Ou pede a opinião do anjo Gabriel. Por quê? Por que eles não pediram isso? Por que eles não falaram isso para o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Porque a função do anjo Gabriel e da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala é nos trazer a doutrina. O planejamento é o nosso dever. Não é o dever do anjo Gabriel planejar por nós. O anjo Gabriel trouxe a mensagem. Allah subhanahu wa ta'ala revelou a mensagem. E a mensagem nós temos, o Corão e a Sunna. Até hoje nós temos essa mensagem. Está faltando o quê? O nosso planejamento. O nosso esforço pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam pediu o conselho dos companheiros. E todo mundo, ninguém sabia o que fazer. Até que veio Salman al-Farisi. Salman o persa, um sahaba do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que era de origem persa. O que ele disse? Ó mensageiro de Allah, na Pérsia, quando nós somos cercados ou assediados, nós construímos uma trincheira. E essa é a nossa estratégia para se defender. Então imagine, era uma estratégia ocidental, nova e desconhecida pelo profeta e pelos árabes em geral. Ninguém conhecia essa estratégia de construir uma trincheira. Ninguém sabia o que era isso na Península Arábica. Só que o profeta sallallahu alaihi wa sallam aceitou a ideia de Salman al-Farisi. E todos os demais companheiros aceitaram a ideia. Por quê? Porque a ideia de construir uma trincheira era perfeita para Medina. Porque Medina, até hoje, né, ela tem uma única entrada para a cidade. A única entrada que tem para Medina é a entrada pelo norte. Por quê? Porque todo o resto, leste, oeste, sul, é protegido por rochas. todo o resto da Medina é protegida por montanhas. E a única entrada que qualquer pessoa quer entrar para Medina é pelo norte. Então a ideia de construir uma trincheira, a entrada de Medina era perfeita. Por quê? Porque construindo a trincheira ali, não tinha por onde eles entrarem. Então, o que os hipócritas começaram a falar? Começaram a dizer que os muçulmanos, na verdade, estavam com medo e que eles estavam com medo de combater o exército de 10 mil. Só que a verdade é o seguinte, os muçulmanos eram valentes, só que não de forma cega. Eram valentes com raciocínio. Eles reconheciam que não podiam lutar com um exército de 10 mil pessoas. Não iam ser valentes de forma cega. Sabiam que tinham que planejar alguma coisa e que não seria possível combater com esse exército. Por quê? Porque não tinha como. Era um exército de 10 mil. Então tinha que ser valente, mas com raciocínio, não de forma cega. Só com relação aos hipócritas, eu queria fazer uma correção da aula passada. Na aula passada, eu tinha dito que o líder dos hipócritas era Abdullah ibn Salama. Né? Foi um erro. Na verdade, o líder dos hipócritas é Abdullah ibn Ubay. Só para corrigir o erro da aula passada. Abdullah ibn Salama era um dos judeus que se converteu ao Islã. E que se converteu nos maiores companheiros do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O líder dos hipócritas era Abdullah ibn Ubay, não Abdullah ibn Salama. Só uma correção, né? Continuando. Então, o que o mensageiro de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam fez? Começou junto com os muçulmanos, começaram a cavar essa trincheira. Aqui eu tenho um mapa de Medina. Eu vou passar para vocês aqui e eu queria que vocês fossem acompanhando comigo. Eu vou passar aqui o site. Por favor, abram essa figura para a gente acompanhar. Nessa figura aqui, tem um esqueminha de como seria Medina e como foi construída a trincheira, no Khandaq. É. Abriram aí? Conseguiram abrir o site? Tá ok, tá ok. Estão com a figura aí? Tá ok. Olha só. A parte marrom, toda a parte marrom que vocês estão vendo, em círculo, ali, toda essa parte aqui são as rochas que protegem Medina. Então, se vocês verem, o lado leste, oeste e sul é protegida. Toda protegida por rochas. Qual é a única entrada que tem? Então, no norte, ali onde vocês estão vendo aquela lista amarela ali. Aquela lista amarela foi onde foi construído o Khandaq, onde foi construída a trincheira. Então, se vocês verem ali, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e os companheiros pegaram a ponta mais estreita de cada uma dessas montanhas e cavaram uma trincheira fechando esse caminho. Ou seja, o único caminho que tem para entrar para Medina é esse. Todo o resto, toda a volta, você vai ver que é protegido por montanhas. Né? Toda a volta é protegido por montanhas e montanhas rochosas, terras duras mesmo, que não tem jeito de passar por elas. Ninguém consegue ultrapassar essas montanhas. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala preparou Medina e protegeu Medina para ser a cidade do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então, vocês veem ali, aquela parte amarela foi onde foi construída a trincheira. Foi onde foi construída a trincheira, que bem na entrada de Medina. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, vocês estão vendo que bem do lado dessa lista amarela, tem um montinho marronzinho. Não tem? Não tem uma partezinha marronzinha ali? Aquela partezinha ali é chamado Monte Salah. Monte Salah. Neste monte aqui, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ficava em cima desse monte, cuidando, que é um monte menor que as montanhas, né? Ficava cuidando a construção da trincheira, vendo se ela estava sendo, se a construção estava certa ou não, se estava perfeita ou não. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ficava em cima desse Monte Salah, observando a construção da trincheira. Deu para observar? Deu para entender? Tá ok. Então, essa é a região do Khandaq. É aí que eles iam construir o Khandaq. Então, o que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fez? Os muçulmanos tinham 10 dias para cavar essa trincheira. Como é que ia ser essa trincheira? Qual é a distância que tem entre um monte e o outro nessa trincheira aqui? A distância, o tamanho da trincheira é 4,5 km. tamanho dessas duas montanhas são 4 quilômetros e meio da entrada de Medellín. 4 quilômetros e meio. Um terreno rochoso. Não era um terreno fácil de cavar. De profundidade, quanto tinha a trincheira? 5 metros. 5 metros de profundidade. E de largura, quanto tinha? De largura eram 6 metros. Então, 4 quilômetros e meio de extensão, 5 metros de profundidade e 6 metros de largura. Para que isso? Para que nenhum cavaleiro dos inimigos conseguisse ultrapassar e entrar para Medina. Então, o que acontecia? Isso ia travar o exército. Todos os 10 mil iam estar travados do lado da trincheira, porque eles não iam conseguir passar para dentro da Medina. Não tinha gente deles passarem. Por quê? Porque eram 5 metros de profundidade, 5 de largura, não tinha como eles ultrapassarem. Então era uma forma de travar o exército ali. Então o que eu começou a fazer? Os muçulmanos começaram toda a sociedade a trabalhar. Toda a sociedade trabalhando. Né? E olha que tipo de sociedade era essa, né? Toda firme e disposta a se sacrificar pelo Islã. E a trabalhar pelo Islã. Isso é porque também. Graças ao sistema de consulta do Islã. Porque todo mundo ali em Medina teve a sua opinião. Todo mundo ali em Medina deu a sua opinião. Então todo mundo participou de dar sua opinião na trincheira. Então isso deu ânimo para que todo mundo ajudasse. Então o que começaram? Começaram a construir a trincheira. Qual era a estratégia dos muçulmanos? Na batalha das trincheiras. Qual era a estratégia dos muçulmanos? Primeira estratégia, eles iam ficar em Medina. Ou seja, não é que nem Uhud. Uhud, eles saíram de Medina e lutaram fora, né? Dessa vez não. Eles iam ficar dentro de Medina. Não iam sair de Medina. Iam cavar a trincheira e os muçulmanos iriam ficar do lado de Medina, né? Protegendo toda a trincheira. Toda a extensão da trincheira ia ter um exército muçulmano que era 1.500 combatentes, toda a volta da trincheira, protegendo a trincheira. As mulheres e as crianças iam ficar onde? No sul de Medina. Por quê? Porque no sul de Medina não tinha como nenhum inimigo entrar. Era o local mais seguro para as mulheres e crianças muçulmanas. Né? Ficavam no sul de Medina. Esses 1.500 combatentes deveriam ficar em toda a volta da trincheira protegendo ela. Então, olhem a organização e a administração do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam para cavar a trincheira. Como é que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dividiu esses 1.500 combatentes? Dividiu esses 1.500 em grupos. Esses 1.500 foram divididos em grupos de 25 pessoas. Em vários grupinhos de 25 pessoas. Cada grupo de 25 pessoas tinha um líder. E cada um desses grupos de 25 pessoas tinha que cavar uma parte determinada da trincheira. Ou seja, cerca de 60 quilômetros. Cada 25 pessoas, cada grupinho de 25 pessoas, tinha que cavar 60 metros da trincheira. E depois de cavar esses 60 metros, essas mesmas pessoas é que deveriam cuidar essa parte da trincheira. Por quê? Porque se eles fizessem errado, se eles não tivessem construído bem a parte deles da trincheira, os primeiros a morrer ia ser quem? Quem construiu. Então isso incentivava eles a construir da melhor forma possível a trincheira, porque era eles que tinham que cuidar daquela parte. Então, de um grupo de 25 pessoas. Omar e Abu Bakr eram responsáveis por fiscalizar a eficiência e a correção de cada grupo. Ficavam fiscalizando grupo por grupo, o tempo inteiro. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ficava em cima desse monte Salah, como a gente mostrou na figura, observando a construção da trincheira, mas não só observando. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam descia e ajudava a cavar a trincheira também. O que ele fazia? Eram divididos em grupos de 25 pessoas. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam trabalhava com todos eles, com todos os grupos. Ajudava um pouquinho aqui, depois ia no outro, depois ia no outro, depois fazia trabalhar em todos os grupos. Para quê? Para animar eles e para levantar a moral deles. Então quem foi que mais trabalhou? Todos os grupos descansavam um pouco. Só o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam não parava. Cada grupo trabalhava um pouco nesse grupo e depois ia no outro. Cavava mais um pouco, depois ia no outro, cavava mais um pouco. E, além disso, depois disso, quando chegava perto do Maghrib, perto do horário do pôr do sol, ele subia em cima do monte, sei lá, para ver como é que estava o andamento da construção. Então, qual era a idade do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nessa época? 58 anos. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Então, todos esses esforços ocorreram para quê? Para que a mensagem chegasse até nós hoje. E para que hoje a gente encontrasse a prática da adoração, tudo ao nosso alcance. Em livros, tudo arrumadinho na nossa frente. Agora, quem de nós temos que sair a favor da mensagem? Irmãos, a nossa meta ao estudar a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam é nos fazer sentir responsáveis pela mensagem do Islã, assim como o profeta e os sahaba foram responsáveis. Assim como o profeta e os sahaba se sentiram responsáveis pela mensagem, essa é a nossa meta ao estudar a biografia do profeta. Fazer com que cada um se sinta responsável pela mensagem. O Islã está nas minhas costas. Eu tenho que levar o Islã. Eu tenho que passar o Islã para o máximo das pessoas. Essa é a nossa meta. Vamos estudar a biografia do profeta para ver como o profeta sallallahu alaihi wasallam e como os sahaba se responsabilizaram pela mensagem. E como eles carregaram a mensagem do Islã com toda a sua força, com todo o seu sacrifício. E é isso que Allah subhanahu wa ta'ala está exigindo de nós hoje. É isso que os muçulmanos precisam hoje. Carregar a mensagem do Islã e se sentir responsável pela mensagem do Islã. Bom, então, como a gente viu, o profeta sallallahu alaihi wasallam colaborou com as suas próprias mãos para cavar a trincheira. E o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia? O pessoal, os sahaba, né, cavavam a trincheira. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o quê? Carregava nos montes de terra e de pedras e jogava para cima da trincheira. Ou seja, isso era mais trabalhoso ainda do que cavar. Cavar era uma coisa. Ele pegava aquilo que foi cavado e jogava para cima da trincheira. O profeta com 58 anos. E ia de grupo em grupo. Chegava o pôr do sol, um pouquinho antes do pôr do sol, subia no monte, sei lá, e estava supervisionando, revisando, né, como é que estava a construção da trincheira. E junto com ele estava Abu Bakr e Omar também fiscalizando o sahaba. Então, agora imagine o que estava passando nas mentes do sahaba. Estavam com medo pelo número do exército inimigo, 10 mil pessoas. Até porque também na última batalha, que foi a batalha de Uhud, tiveram grandes perdas. E dessa vez eles não tinham nenhuma garantia de que ia ter a vitória. Então já estavam temerosos porque a última batalha eles perderam. Tiveram grandes perdas. E não tinha nenhuma garantia da vitória na batalha de Khandaq, na batalha das trincheiras. Então estavam com medo. E estavam com medo também do quê? Do exército de 10 mil chegar enquanto eles estavam construindo as trincheiras. Esse era o único plano dos muçulmanos. Era construir aquela trincheira e proteger ela. Se desse errado esse plano, pronto, acabou os muçulmanos. Os 10 mil destruíram os muçulmanos. E destruíram a Medina. Eles estavam com medo que o exército chegasse antes de eles terminarem. E além disso, aqueles dias, Medina estava sofrendo com uma grande fome. Toda a cidade de Medina estava, o pessoal de Medina estava sofrendo por muita fome. Não tinham alimentos. E os companheiros, enquanto trabalhavam construindo as trincheiras, atavam pedras na barriga para aliviar a dor da fome. Vocês têm noção do que é isso? Alguém atava uma pedra na barriga para aliviar a dor da fome. Isso construindo a trincheira, sem parar a construção. E uma vez eles foram até o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, reclamando, e para que o profeta sallallahu alaihi wasallam visse a situação deles da fome. Né? E foram mostrar para o mensageiro de Deus, olha só, nós colocamos uma pedra atada no nosso estômago devido à fome. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam levantava sua roupa e mostrava para eles. Ele tinha duas pedras no estômago. Eles estavam com uma pedra, ele estava com duas. A fome dele era dobrada. Subhanallah. O mensageiro de Allah, pessoa mais honrada perante Allah subhanahu wa ta'ala, passando toda essa fome. Então, apesar do temor, da tensão, do medo de não conseguir terminar a tempo e da dor da fome, os sahaba estavam com a moral alta. Estavam com a moral lá em cima. Prova disso é que enquanto eles construíam a trincheira, vocês sabem o que eles faziam? Enquanto estavam construindo, os sahaba cantavam. Cantavam? Sim, cantavam. Tinha um sahaba chamado Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit. Esse companheiro, ele não participava da escavação da trincheira. Por quê? Porque ele não era acostumado com o trabalho braçal. E nem tinha jeito para isso. Ele nem sabia como bater. Por quê? Porque ele era um poeta. Ele não tinha jeito para fazer isso. Então, o que ele fazia? Ele começou a escrever poemas e mandava para o Sahara para que eles cantassem essas canções, seguindo esse poema, e para que se levantasse a moral dos muçulmanos enquanto eles trabalhavam e em meio às dificuldades que eles estavam passando. Esses poemas que os muçulmanos estavam cantando enquanto construíam a trincheira, tem o seguinte poema, até eu vou ler para vocês o poema. E veja a beleza do poema. Eles diziam, cantavam enquanto construíam a trincheira. Allahumma laula anta mahtadayna. Oh Allah, se não fosse por ti não teríamos encontrado orientação. Wala tasaddaqna wala sallayna. Nem teríamos orado nem dado caridade. فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لكينا. Faça descer o sossego às nossas almas e firma nossos passos. إذ الطغاة قد بغوا علينا. Os tiranos empreenderam seu ataque contra nós. إذا أرادوا فتنة أبينا. Se eles quiserem nos oprimir, resistiremos. Imagina então os Sahaba construindo, 1500 Sahaba construindo essa trincheira e repetindo essa canção. Imagina então os Sahaba cantando. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لكينا إذ الطغاة قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة بينا. Então imagine, todos os sahabas cantando. Mas olha também o nível do poema, né? Omar ibn Khattab não estava gostando disso. Omar ibn Khattab, vocês sabem como era Omar, né? Omar era mais bravo, um dos mais bravos companheiros. Omar ibn Khattab disse, o que é isso? O pessoal cantando, construindo. Não é tempo de a gente estar cantando, é tempo de a gente estar construindo, vamos trabalhar. Onde é que está cantando? Estava brabo, Omar ibn Khattab não estava gostando da canção, de estarem cantando. Então, de repente, ele mesmo conta. De repente, eu olhei para o lado e vi o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E o profeta, junto com o sahaba, aumentando a voz dele, dizendo, Abayna, Abayna, Abayna. Ou seja, o que eles diziam no poema? إذا أرادوا فتنة أبينا. Se eles quiserem nos oprimir, resistiremos. E o profeta repetia junto com eles. أبينا, أبينا, أبينا. Resistiremos, resistiremos, resistiremos. Então quando Omar viu o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o profeta, o mensageiro de Allah está cantando junto com eles. Então vamos junto com eles. أبينا, أبينا, أبينا. Então Omar ibn Khattab seguiu cantando junto com eles. E viu o profeta sallallahu alaihi wa sallam cantando junto com o sahaba. Então, nisso vocês observem como o profeta sallallahu alaihi wa sallam colaborava e trabalhava na escavação da trincheira e como levantava a moral dos companheiros. Viram como era o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Como não amar o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Como não seguir o exemplo do profeta sallallahu alaihi wa sallam? Desse incidente existia uma lição. Qual é a lição? As canções e a arte não são proibidas no Islã. Dizem que sirva para quê? Para elevar a moral dos muçulmanos. E para aproximar os muçulmanos de Allah. Mas não quando a chamada arte incita ao haram, incita às obscenidades, como nós vemos hoje. Se a canção for como essa, que incentiva os muçulmanos, levanta a moral dos muçulmanos para se aproximarem de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma coisa. E claro, seguindo as regras do Islã, isso não é proibido. O poema não é proibido no Islã, desde que seja para isso. Não para incentivar o haram, não para incentivar as obscenidades. E é o que a gente vê hoje. Esse tipo de coisa, sim, é haram. Então, depois de 5 dias de escavação, a fome começou a se tornar insuportável. Ninguém mais aguentava a fome. Então, Jabir ibn Abdullah, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, viu o profeta sallallahu alaihi wa sallam e viu o estômago do profeta. Chegava a estar deformado, desfigurado de tanta fome. Então, de tanto que estava o estômago dele para dentro, de fome. Fome terrível. Né? Então, ele vendo o profeta sallallahu alaihi wa sallam daquele jeito, não aguentou ver aquela situação. E foi até a esposa dele. Perguntou se ela tinha alguma coisa dentro de casa como alimento. Ela respondeu, olha, nós temos um pouquinho de alimento. O que nós temos é... O que nós temos é um pedaço de peito de galinha, de frango, e um punhado de cevada. Isso é o que a gente tem. Então, Jabir ibn Abdullah perguntou para a esposa dele, isso é suficiente para quantas pessoas? A esposa disse, olha... Pode abrir. Ela, olha, é suficiente para as crianças, para os nossos filhos. Quantos filhos ela tinha? 2. Essa comida é suficiente para os nossos filhos. Então, Jabir perguntou, é suficiente para o profeta, profeta sallallahu alaihi wa sallam? Aí ela disse, sim, é suficiente para ele. Então Jabir disse, Então não dê a comida para as crianças. Primeiro vem o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Você não dá comida para as crianças, não dá comida para os nossos filhos. Deixa essa comida para o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Olha, olha a fé de Jabir. Jabir então foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Disse, ó, chamou o profeta sallallahu alaihi wa sallam num cantinho, né, discretamente. E disse, ó, mensageiro de Allah, vem comigo. Em casa nós temos um peito de galinha, né, e um punhado de cevada. Vem comigo, vem para casa para a gente comer, para te comer. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam mandou para Jabir e disse, ó, Jabir, vem sozinho? Então Jabir disse, ó, mensageiro de Allah, como eu te disse, a comida é somente um peito de galinha e um punhado de cevada. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, ó, Jabir, eu vou sozinho? Então Jabir disse, ó, mensageiro de Allah, então você traz Omar e Abu Bakr junto contigo, porque não vai dar. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, como poderei eu comer sozinho enquanto as pessoas passam fome? Subhanallah. Então o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez? Subiu no monte Salah e começou a chamar todo mundo. Ó, muhajirin, ó, imigrantes, ó, Ansar, vocês estão todos convidados para comer na casa de Jabir. Jabir disse, não, sallallahu, olha essa Jabir de Allah, que isso? O que nós temos em casa são um peito de galinha e um punhado de cevada, não vai dar para todo o exército. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Jabir, vai para sua casa e não toca na comida até que eu chegue. Então Jabir foi apavorado para casa, né, e foi e informou a esposa dele. O profeta sallallahu alaihi wa sallam está vindo com todo o exército para vir comer. Então ela, subhanallah, crente e tranquilamente, respondeu para Jabir. Ó, Jabir, tu informou o profeta sallallahu alaihi wa sallam que nós tínhamos? Ele disse, sim, informei. E ela falou, então Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro sabem mais. Então, tu confia em Allah e seu mensageiro, eles sabem mais. Então Jabir disse, vocês estão certos. Então, se vocês viram, se vocês perceberam, ao longo de toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, as mulheres se destacam mostrando firmeza e atuando sempre junto com o sahaba. Quem disse que no Islã a mulher não tem direito? Quem disse que no Islã a mulher não tem atuação na sociedade e na reforma da umma? Minha mãe pergunta o seguinte, o que tem feito as mulheres muçulmanas se afastarem do Islã? E o que tem feito as mulheres muçulmanas se afastarem e terem medo da religiosidade? E ter medo do profeta sallallahu alaihi wa sallam? O Allah que fez o Islã, a mulher está na escuridão sobre a escuridão. E é desse jeito que a mulher ocidental está hoje. E é nessa opressão que qualquer mulher vai estar se afastar do Islã. O Islã colocou a posição da mulher lá em cima. E as mulheres de Sahaba tinham atuação geral. Vocês vão ver que ao longo de toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, as mulheres estão sempre junto, sempre firmando Sahaba, sempre junto com Sahaba, sacrificando junto com eles. Então a mulher no Islã tem seus direitos e tem suas funções. A mulher no Islã não é oprimida. A mulher sem Islã é oprimida. Bom, continuando a história. O profeta sallallahu alaihi wa sallam chegou com todo o exército na casa de Jabir. Então, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Jabir? Ó, Jabir, hoje tu vai ser nosso porteiro. Fica na porta e vai fazendo com que as pessoas vá entrando na tua casa em grupos pequenos. Observe a organização do Islã. A organização que o Islã nos ensina. Não entra todo o exército dentro da casa de Jabir. Organiza pequenos grupinhos de 10 pessoas, 15 pessoas, e faça um caso, vão entrando pouquinho a pouquinho dentro de casa. Qual era o exército, irmão? Só relembrando o número, 1.500 pessoas. 1.500 pessoas. Então, Jabir organizou um grupinho pequeno e disse, esse é o primeiro grupo, ó profeta de Allah. Entraram no primeiro grupo, comeram, e, bom, ele disse, não deu nem para esse grupo comer, né? Que os outros vão entrar aqui, não vai nem ter comida para eles. Então o primeiro grupo saiu. Quando ele olhou para o rosto das pessoas felizes, satisfeitas. Então Jair pegou e enviou outro grupo. E foi o grupo e saiu. Saiu satisfeito também. Então ele pegou e olhou para esse segundo grupo e disse, vocês estão satisfeitos? Vocês comeram? Ele disse, sim, alhamdulillah. E assim foi entrando de grupinho, até que chegou os 1.500 haviam entrado. Todo o exército comeu, até se satisfazer. E então o profeta sallallahu alaihi wa sallam saiu para fora da casa e chamou Jabir e disse que Allah te abençoe bem como a sua esposa e seus filhos pela comida. Jabir conta que entrou na casa dele e constatou que a comida não havia sofrido nenhuma mudança. Continuava a mesma coisa. A mesma coisa, o mesmo pedaço de galinha e o mesmo punhado de cevada. Não tinha mudado nada, não tinha diminuído nada. Exceto uma casquinha do peito da galinha que tinha sido tirada. Subhanallah. 1.500 pessoas comeram isso aí, até se satisfazer. Subhanallah. Os milagres vêm quando a gente mostra que somos merecedores deles. Quando nós mostramos para Allah subhanahu wa ta'ala que nós fizemos tudo possível. Que tudo, que quando nós mostramos para Allah subhanahu wa ta'ala que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Agora alguém poderia perguntar, por que o milagre não vem em forma de ajuda aos sahaba a terminarem rápido as trincheiras? Por que o milagre não vem em forma dos anjos virem ajudar na construção? Porque Allah subhanahu wa ta'ala queria que a construção das trincheiras fosse um exemplo do trabalho dos primeiros muçulmanos. Um exemplo para os muçulmanos até o dia do juízo final. E para que fosse uma experiência totalmente humana. E para que ninguém dissesse, hoje, para que ninguém dissesse, ah, mas eles estavam junto com o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, ah, mas os anjos ajudaram eles. Não. Foi uma experiência totalmente humana. Eles tiveram que trabalhar. Eles tiveram que planejar. Isso ficou como uma prova que nós devemos fazer nosso trabalho. E depois a gente vem do milagre. Nós vamos fazer a nossa parte primeiro. Bom, depois de 10 dias, exatamente 10 dias de trabalho árduo, os muçulmanos terminaram a escavação do trincheiro. 10 dias, exatamente. E a Aisha conta que o profeta sallallahu alaihi wa sallam voltou para casa para descansar depois desses 10 dias. E ela conta que, por Allah, que o profeta sallallahu alaihi wa sallam voltava extremamente cansado para casa. E antes de dormir, ele colocava sua cabeça no colo de Aisha. E não transcorriam mais que alguns segundos e ela começava a escutar o ronco do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Sendo que nunca na vida dele havia roncado. Imagine o profeta sallallahu alaihi wa sallam, cansaço do profeta com 58 anos. E ela segue contando que uma vez, enquanto o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava dormindo no meio da noite, veio um dos sahaba chamado Sa'd ibn Abi Waqqas e acordou o profeta. O profeta sallallahu alaihi wa sallam acordou assustado e disse, o que aconteceu, Sa'd? Sa'd disse, não aconteceu nada, só vim para perguntar se tem alguma coisa para ordenar. Se tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, não, então vai para a trincheira e olha, vê se está tudo ok lá. Então Aisha disse, por Allah, que não pude acreditar que Sa'd havia acordado o profeta sallallahu alaihi wa sallam sem motivo. Então olha o cansaço do profeta sallallahu alaihi wa sallam, olha o esforço do profeta sallallahu alaihi wa sallam. A escavação tinha acabado em 10 dias. Mas o que tinha acontecido? Faltava uma rocha. Tinha uma rocha grande, que os muçulmanos não estavam conseguindo quebrar aquela rocha. Não tinha jeito de quebrar aquela rocha. Abu Bakr tentou quebrar e não conseguiu. Veio Omar, tentou, Omar forte, né? Tentou quebrar e não conseguiu. Veio Ali ibn Abu Talib, um dos mais fortes dentro do Sahaba, também não conseguiu quebrar a rocha. Então chamaram o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Imagine, essa rocha poderia ser o ponto fraco pelo qual o inimigo poderia entrar para dentro de Medina. Então informaram, chamaram o profeta sallallahu alaihi wa sallam e falaram para ele sobre essa rocha. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até essa rocha e pediu para o sahaba que jogasse um pouquinho de água nessa rocha. E pediu um machado. Então pegou o machado e disse, Bismillah, no nome de Allah. E bateu na pedra. Os companheiros contam que o golpe do profeta sallallahu alaihi wa sallam na rocha foi tão forte que eles estremeceram, pularam para trás. Chegou a estremecer o sahaba. E desse golpe, saiu uma faísca da rocha. Então quando saiu essa faísca, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Allahu Akbar, Pérsia foi conquistada. E deu outro golpe forte, saiu outra faísca. E ele disse, Allahu Akbar, Roma foi conquistada. E com o terceiro golpe, a rocha se desmanchou, ficando como se fosse uma areia fina. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam acabava de dar as boas novas da conquista dos muçulmanos de Roma e de Pérsia. Para que isso? Para elevar o moral dos muçulmanos naquele momento. Então tá, terminou a trincheira, chegaram os inimigos. Chegou os 10 mil combatentes. E foram surpreendidos por aquela trincheira. Pois achavam que os muçulmanos não iam ter jeito de se defender. Achavam que era questão de segundos, acabar com os muçulmanos e voltar. Então, o exército incrédulo, quando viu aquilo ali, ficou apavorado, porque eles nunca tinham visto essa estratégia. Era uma estratégia totalmente nova para os árabes. Os árabes nunca tinham ouvido falar dessa estratégia. Então o exército incrédulo se viu obrigado a fazer o quê? A ficar cercando a trincheira pelo lado de fora, né? Fora de Medina, e esperar qualquer falha dos muçulmanos. Não tinha outra alternativa. Não tinha como atacar a Medina. Eles tiveram que ficar esperando qualquer falha dos muçulmanos. Nesse cerco na trincheira durou 24 dias. 24 dias. E durante todo esse tempo, a única coisa que o exército incrédulo estava esperando era uma falha dos muçulmanos. Estava esperando que alguém dormisse, para que eles conseguissem atravessar a trincheira e atacar os muçulmanos. Amr ibn al-As e Khalid ibn Walid, que eram os chefes da cavalaria do exército incrédulo, cavalgavam 4,5 km por toda a trincheira, né, esperando qualquer desatenção de algum dos grupos de muçulmanos, para que eles pudessem enviar uma senha para Abu Sufyan, para que eles atravessassem a trincheira. Não queria qualquer falha dos muçulmanos. Queria que um muçulmano dormisse para que eles conseguissem passar. Então, imagine, nenhum dos 1.500 combatentes muçulmanos poderiam dormir ou se distrair por 24 dias seguidos. 24 dias seguidos não podiam dormir nem sair dali. Tinham que ficar cuidando da trincheira. Para cada... O que o professor Lázaro fez, então? Fez grupos para fiscalizar outros, para que ninguém dormisse, para que ninguém ficasse desatento com relação à trincheira. O professor Lázaro disse: doutor, para cada 25 muçulmanos, tinha um vigilante. Um vigilante que tinha que cuidar todo o grupo, para que ninguém se descuidasse, para que ninguém dormisse. Sabe, mas com um grupo, percorriam toda a trincheira, cuidando, supervisionando os grupos muçulmanos para que ninguém dormisse ou se descuidasse. E além disso, Omar ibn Khattab e Abu Bakr fiscalizavam Sa'd ibn Mu'az no seu grupo para que nenhum de Sa'd ibn Mu'az no seu grupo dormisse. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha a missão de ir em cima do Monte Sal'a supervisionar Omar ibn Khattab, Abu Bakr e todos os restos dos grupos. Imagine a organização, 4 pontos de vigilância durante 24 dias sem nenhuma falha. Então, não estava achando nenhuma falha dos muçulmanos. Então, os quraixitas tiveram uma ideia. Qual era a ideia dos quraixitas? A ideia era se aliar com os judeus de Medina, os judeus de Banu Quraida, porque eles possuíam armas, os judeus de Medina, que são os que estavam morando em Medina, estavam como cidadãos de Medina. E a tribo desses judeus era Banu Quraida. Eles vão se aliar com esses judeus para que os judeus traíssem os muçulmanos e matassem as mulheres e crianças no sul de Medina. Desse jeito, o profeta sallallahu alaihi wa sallam ia ser obrigado a dirigir uma parte do exército ao sul para defender as mulheres e as crianças. E dessa maneira, Quraysh invadia Medina e atacavam os muçulmanos por sul e por norte. E Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: foi quando os inimigos vos atacaram de cima e de baixo, e os vossos olhos se assombraram, e os vossos corações como que vos subiam a garganta. Nessa altura ainda estáveis a desconfiar de Allah, sobre vários aspectos. Então, o que aconteceu? Hayy ibn Akhtab, lembra aquele judeu que odiava o profeta sallallahu alaihi wa sallam, que era o chefe dos judeus de Bani Nadir, se dirigiu até o chefe dos judeus de Bani Quraida, que morava em Medina, e disse para ele, disse para o chefe de Bani Quraida: vim com o mais exitoso e a melhor notícia. Vim com Quraysh e Ghatfan, que eram as duas tribos maiores dos árabes, para destruir Muhammad e os muçulmanos. Então, Ka'b, que era o nome do chefe de Banu Quraida, disse: vieste com a pior notícia. Por Deus, que nunca vi de Muhammad mais do que o cumprimento de seus compromissos da justiça. Não pegou nada dos meus bens. Não me obrigou a crer na sua religião. E quando vos expulsou, ou seja, quando expulsou Bani Nadir, não me julgou pelos vossos erros. Mas Shayai continuou tentando convencer o líder de Banu Quraida, até que convenceu ele a trair o profeta sallallahu alaihi wa sallam e a rasgar o acordo que eles tinham com o profeta sallallahu alaihi wa sallam e atacar as mulheres e crianças ao sul de Medina. Quando a notícia chegou para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse preocupado: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Basta-me Allah, que é excelente guardião. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou extremamente preocupado. Ela estava numa situação grave, porque era a traição dos judeus. Eles iam atacar os muçulmanos dentro de Medina. Então pediu para Sa'd ibn Mu'adh e Sa'd ibn Ubaida para irem até os judeus e confirmar se essa notícia era verdadeira ou não. E então Sa'd ibn Mu'adh e Sa'd ibn Ubaida foram até o chefe de Bani Quraida e perguntaram: vocês não firmaram um acordo com o mensageiro de Allah? E o chefe de Bani Quraida respondeu para Sa'd: e quem é o mensageiro de Allah? E quem é Muhammad? Não existe nenhum acordo, pois nós rasgamos o documento. Então Sa'd ibn Mu'adh se enfureceu com eles e começou a xingar eles. Mas Sa'd ibn Ubaidah disse para Sa'd ibn Mu'adh: não xingue eles, não xingue eles, porque a situação é muito mais grave do que parece para merecer simples xingamentos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha pedido para Sa'd que não declarasse em público a verdade se a notícia fosse ruim. Se fosse verdade que os judeus tinham traído os muçulmanos. Mas que se utilizasse de algum sinal para que só o profeta compreendesse. Porque se todos os muçulmanos soubessem dessa traição, ia cair a moral dos muçulmanos. E se a notícia fosse boa, que ele falasse publicamente a notícia. Então Sa'd ibn Mu'adh voltou para o profeta sallallahu alaihi wa sallam e depois que obteve a informação, ele disse para o profeta: Adil e Kuwara. Adil e Kuwara, essa era a senha. Quem era Adil e Kuwara? Era o nome de duas tribos que haviam traído o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam anteriormente. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam compreendeu a senha. E gritou, porque compreendeu o quê? Que os judeus tinham realmente traído os muçulmanos. Então o resto dos muçulmanos estavam olhando para Sa'd e não tinham entendido o que tinha acontecido. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam gritou em voz alta para levantar a moral dos muçulmanos. Dizia: Allahu Akbar, tenham as boas novas do triunfo de Allah. Tenham as boas novas do triunfo por parte de Allah. Então, na verdade, ninguém tinha entendido a senha além do profeta. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam se sentou num canto, preocupado, pensando: o que eles iriam fazer? Mas os judeus publicaram a notícia para toda a Medina, para que todo mundo soubesse, para que o exército do profeta sallallahu alaihi wa sallam soubesse que eles tinham traído e para baixar a moral dos muçulmanos. E os hipócritas, os munafiquins, começaram a debochar dos muçulmanos e debochavam do profeta. Diziam que debochavam que o profeta tinha dito. Debochavam do que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha dito quando ele disse, quando tinha golpeado a rocha, lembra? Porque que Persa e Roma iam ser conquistados pelos muçulmanos. Começaram a debochar dos muçulmanos, dizendo: Muhammad está prometendo conquistar a Persa e Roma, mas vocês não conseguem nem sair daí para fazer as vossas necessidades. Allah subhanahu wa ta'ala disse com relação às palavras dos hipócritas. Foi também quando os hipócritas e os que abrigavam morbidez em seus corações disseram: Allah e seu mensageiro não nos prometeram senão ilusões. Então a moral dos muçulmanos começou a cair e o medo começou a invadir seus corações. Allah subhanahu wa ta'ala relata no Coran a situação que ficaram os muçulmanos, a situação de medo que ficaram os muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: foi quando os inimigos vos atacaram de cima e de baixo, e os vossos olhos se assombraram, e vossos corações como que vos subiam a garganta. Nessa altura ainda estáveis a desconfiar de Allah, sobre vários aspectos. Então os fiéis foram testados e sacudidos violentamente. Olha a situação que estavam os muçulmanos. Então os judeus começaram a executar seu plano. O que eles fizeram? Enviaram um homem para explorar o lugar onde estavam as mulheres. Mandaram um homem para explorar o lugar onde estavam as mulheres e as crianças. Né? Para ver se tinha algum exército protegendo eles. Porque se não tivesse, eles iam atacar e matar as mulheres e as crianças. O único que estava junto com as mulheres era aquele Hassan ibn Thabit, aquele poeta do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que na verdade não entendia nada da guerra. Safia, que era a tia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando viu que tinha um judeu espionando o local, né, disse para Hassan: ó Hassan, vá até aquele homem e mate ele, porque ele está espionando o local para vir nos atacar. Então Hassan respondeu para Safia: eu não sou capaz de fazer isso, porque se eu fosse capaz de lutar, eu estaria lá nas trincheiras com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, Hassan não entendia nada de guerra, não sabia, não tinha jeito para nada disso. Então Safia disse: não, tu não vai ser capaz de fazer isso. Ele disse: não. Então Safia pegou uma barra de ferro e foi até o judeu. E golpeou o homem na cabeça e o homem caiu morto. Voltou para Hassan e disse: Hassan, vai e corta a cabeça daquele homem e joga a cabeça dele perante os judeus para mostrar para eles que o local está protegido. Então Hassan disse: como é que eu vou fazer isso? Eu não quis matar ele porque eu vou cortar a cabeça dele. Então Safia foi lá, cortou a cabeça do homem, pegou a cabeça do judeu jogado no meio das fortalezas dos judeus, para que os judeus vissem que as mulheres e as crianças estavam protegidas por um exército, quando na verdade não estavam sendo protegidos por ninguém. Então os judeus, depois de verem aquilo, disseram: certamente Muhammad deixou um exército protegendo eles. Imagina, uma mulher sozinha defendeu toda a parte sul de Medina. Os judeus iam atacar os muçulmanos para o sul. Então, uma mulher sozinha conseguiu defender toda a parte sul de Medina. O profeta sallallahu alaihi wa sallam decidiu fazer o quê? Tentar fazer um acordo com os líderes de Ghatfan. Ghatfan era a segunda tribo forte dentro da Península Arábica depois de Quraysh. Fazer um acordo com eles, porque eles tinham vindo com 3 mil combatentes. Fazer um acordo, negociar com eles, para que eles deixem Quraysh e voltem abandonando Quraysh. Para isso, estremecer o exército dos incrédulos e dividir o exército inimigo. Então, o profeta negociou com eles. Ofereceu para a tribo de Ghatfan 1/3 das câmaras de Medina, em troca deles abandonarem o exército de Quraysh para enfraquecer a força deles. Aí eles responderam para o profeta, não, nós queremos a metade. O profeta disse, não, 1/3. No final, os líderes de Ghatfan aceitaram. Quando eles aceitaram, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para eles, esperem. Esperem um momento, porque eu vou consultar os meus companheiros. Mas tu não é o chefe deles, não é o líder deles. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, sim, mas a cidade é deles. A cidade pertence a eles, e eu preciso consultá-los. Olha, o profeta sallallahu alaihi wa sallam que não tomava nenhum passo sem consultar os sahaba, radiallahu anhu. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi lá e pediu a opinião de Sa'd ibn Ubaida e Sa'd ibn Mu'az. Falaram para ele o que eles achavam dessa ideia. Aí se perguntaram se se tratava de um fato consumado. Perguntaram se se tratava de um fato consumado. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que não, que ele não faria nada sem consultar o sahaba. Então Sa'd respondeu, perguntou, ó profeta de Allah, é Allah que te ordenou a fazer isso, e assim nós falamos, ou algo que queres que nós façamos e faremos para te satisfazer, ou algo que deves fazer pelo nosso bem e por medo com relação a nós. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse, é algo que queria fazer por vosso bem. Juro por Allah que quero só dividir os árabes e dispersar o exército. Então Sa'd disse para o profeta, ó profeta de Allah, nós éramos incrédulos, adorávamos ídolos e não acreditávamos em Allah. Apesar de tudo isso, ninguém jamais pegou uma só câmara de Medina sem ter que pagar por ela. Agora que Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou com o Islã, eles vão levar nossas câmaras sem pagar por elas? Por Allah, que o único que vão obter de nós são as nossas espadas. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam sorriu e disse, como quiserem. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam voltou para a tribo de Ghatfan e disse, os donos de Medina negaram o fato. Então, agora já tinha ultrapassado 23 dias do cerco. 23 dias de cerco das trincheiras. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam se viu obrigado a enviar uma partezinha dos combatentes para proteger as mulheres e crianças no sul, que é Medina. E o Quraysh começou a tentar se aventurar, tentando descer na trincheira. 23 dias, não conseguiu fazer nada. Entre esses que desceram na trincheira, estava Amir ibn Wad. Amir ibn Wad. Ele era um dos incrédulos, o qual ninguém até aquele dia havia conseguido vencer ele na luta. Ninguém jamais tinha conseguido vencer ele na luta. Ele era um personagem que ainda não tinha participado da Batalha de Badr, nem da Batalha de Uhud, porque ele estava em viagem. E agora, ele tinha descido na trincheira com seu cavalo, gritando para os muçulmanos, dizendo, quem me desafia? Quem é que vem me desafiar? Então todos os sahabas ficaram quietos. Ninguém respondia nada. O homem era conhecido como o mais forte dos incrédulos, que ninguém conseguia combater ele. Amir ibn Wad. Então os sahabas ficaram quietos. Conheciam a habilidade e a força de Amir. Então ele perguntou de novo, quem vai me desafiar? Então, da segunda vez que ele perguntou, Ali ibn Abu Talib levantou, ó mensageiro de Allah, eu desafio ele. E o profeta olhou para Ali e disse, senta, que esse aí é Amir ibn Wad. Então o homem perguntou de novo, quem me desafia? Ali levantou de novo, ó profeta de Allah, eu desafio ele. O profeta disse de novo, senta Ali, esse é Amir ibn Wad. O profeta sallallahu alaihi wa sallam reconhecendo que Amir ibn Wad era realmente um lutador que dava medo, né? Porque ele sabia lutar, tinha habilidade mesmo na luta. Então Ali olhou para o profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse, se ele é Amir ibn Wad, eu sou Ali ibn Abu Talib. Então, imaginem. A coragem e a fé de Ali. Se ele é Amr ibn Wahb, eu sou Ali ibn Abu Talib. Abu Talib. Então, quando Ali disse isso, o profeta olhou para ele e disse, então tá, é a minha espada. E começou a fazer doar por Ali. Oh Allah, ajuda Ali. Oh Allah, ajuda Ali. Ficou fazendo doar por ele. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fez um doar dizendo, oh Allah, tu levaste Abu Ubaida em Badr, tio do profeta. E Hamza em Uhud, outro tio do profeta. Não me deixe só. E tu és o melhor dos guerreiros. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam preocupado por Ali ibn Abu Talib. O amor que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha por Ali ibn Abu Talib. Então Ali pegou a espada do profeta e foi na direção de Amr ibn Wahb. E Amr perguntou para Ali, quem és tu? E Ali respondeu, sou Ali ibn Abu Talib. Amr disse, filho de Abu Talib? Meu filho, teu pai era meu amigo. Eu não quero te matar. Melhor coisa, pega tuas coisas e vai embora. Então Ali respondeu, mas eu quero te matar. Você tem três opções. Primeira, dá testemunho de que não há divindade exceto Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Segunda, voltar para Meca. Terceira, morrer. Essas são as suas três opções. Subhanallah, esse é Ali ibn Abu Talib, o símbolo da coragem e da força do Islã. Então, quando Amr escutou essas palavras de Ali, ficou enfurecido. Feriu o rosto do cavalo, feriu o rosto do cavalo, de tanto ódio que ele estava, a ponto do sangue do cavalo saltar no rosto de Amr, e deu um forte golpe em Ali. Só que Ali se defendeu com seu escudo. E ambos começaram a combater fortemente. A ponto de ninguém mais conseguir ver nada do que estava acontecendo. Além de terra. Só viam terra saltando e não conseguiam ver o que estava acontecendo. E o profeta o tempo todo implorando para Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, ajuda Ali. Oh Allah, ajuda Ali. O tempo todo. E as pessoas ficaram olhando o combate com atenção. Até que ficou um silêncio. E no meio da nuvem de terra, de areia, ouviram um Allahu Akbar. Então o profeta gritou Allahu Akbar. Então apareceu Ali, portando a cabeça de Amr ibn Wahb. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, joga a cabeça dele perante o exército incrédulo, para que eles se espantem. Então uma coisa notável que aconteceu com Ali, foi que depois de matar Amr ibn Wahb, Ali não pegou nada do que Amr estava portando. Ou seja, não pegou a espada dele, não pegou os espólios que ele poderia ter pegado de Amr. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou para Ali, por que você não pegou as coisas de Amr? Então Ali respondeu, quando eu fui pegar a espada dele, eu vi que as partes íntimas de Amr tinham ficado descobertas. E por pudor, decidi não pegar nada. Subhanallah, irmão. Olha as virtudes morais dos companheiros, até mesmo em meio à batalha. Então, no meio dessa batalha, entre Ali e Amr, foi jogada uma flecha dos inimigos. E essa flecha pegou no braço de Sa'ad ibn Mu'ad, um dos sahaba do profeta, um dos maiores sahaba do profeta. Ele foi atingido com essa flecha no seu braço. E ele foi levado até uma tenda, dentro da mesquita do profeta, sallallahu alaihi wasallam, onde ele foi tratado por uma médica. Uma médica, uma mulher muçulmana, chamada Rufaida. Isso por ordem do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Então esse foi o primeiro hospital organizado pelos muçulmanos. Dirigido por quem? Por uma mulher. A médica, Rufaida. Sa'ad foi carregado até a mesquita enquanto perdia muito sangue. Estava perdendo muito sangue, muito sangue. Então ele fez um doar. Oh Allah, se ainda há batalhas contra Quraysh, não quero morrer sem participar delas. Pois não há povo que eu deseje combater tanto como o povo que danou o profeta sallallahu alaihi wasallam. Se esta é a minha última batalha, quero morrer como mártir. E não quero que me leves essa vida até que cures meu peito ao me vingar de Bani Quraida, que é a tribo do judia que traiu o profeta atacando as mulheres e crianças. Então, subhanallah, depois do doar dele, imediatamente o sangue parou de jorrar. Parou de sair o sangue. A ferida, como se tivesse secado a ferida. E não saía mais sangue. Nesse momento, um homem da tribo chamada Ashga, uma das tribos inimigas que estavam se cercando da trincheira, apareceu. O nome dele era Nu'aym ibn Mas'ud. Nu'aym ibn Mas'ud. Ele se dirigiu até o profeta sallallahu alaihi wa sallam para quê? Para declarar sua crença no Islã. Para se converter perante as mãos do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Nuaym disse: ó mensageiro de Allah, estou à tua disposição esperando as tuas ordens. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: você para nós seguirá sendo uma pessoa íntegra. Ao invés de ficar conosco, volta para o exército incrédulo e cria divergência entre as tribos inimigas. Para separar as tribos, né? Ele poderia ajudar muito mais naquele lado do que do lado dos muçulmanos. Então olha o que ele fez. Olha o que o Nuaym ibn Mas'ud fez. Olha a ideia dele. Foi a Bani Quraida. Quem era Bani Quraida? Os judeus de Medina que tinham traído o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Foi lá e, claro, não disse que tinha se convertido ao Islã, ocultou que tinha se convertido ao Islã e disse: vocês já conhecem meu amor por vocês e meu ódio por Muhammad? Eles responderam: tu entre nós nunca foste objeto de nenhuma acusação. Então ele continuou: essa terra pertence a vocês e não a Quraysh. Quraysh pode vos dar as costas e desistir de lutar contra Muhammad e regressar com seu exército. Se eles encontrarem uma boa oportunidade, eles ficarão aqui junto com vocês. Caso contrário, eles vão abandonar vocês às vossas sortes. E vocês não poderão estar a salvo depois de Muhammad. Então os judeus disseram: então o que tu desaconselha a fazer? Então Nuaym disse para eles: proponham a guerra a Quraysh, para que iniciem a guerra contra os muçulmanos. E peçam que Quraysh envie 50 personalidades entre eles, dentre os notáveis de Quraysh, como aval. Para que ficassem junto com os judeus, como garantia. Se eles aceitarem isso, significa que eles querem combater os muçulmanos. Se eles não fizerem isso, quer dizer que eles vão enganar vocês e vão deixar vocês à vossa sorte. Então os judeus disseram: bom, é uma boa ideia. Então o que o Nuaym fez? Foi correndo até Abu Sufyan, líder de Quraysh, e disse: fiquei sabendo que Banu Quraida, ou seja, aquele que tinha acabado de falar, mudou de ideia e procurou a Muhammad entregar 50 notáveis 50 personalidades notáveis de Mecca em troca do perdão do profeta. E o profeta aceitou. Ou seja, disse para Abu Sufyan, ele vai pedir, Banu Quraida vai pedir para você 50 pessoas de Quraysh. Então vocês não deem para eles, porque eles vão fazer isso para dar para Muhammad em troca do perdão de Muhammad. Então imagine, no dia seguinte Abu Sufyan foi até o líder de Banu Quraida e perguntou: quando é que nós vamos combater eles? Ele respondeu: nos envia 50 personalidades para que a gente esteja seguro da vossa promessa de luta. Então Abu Sufyan pensou: Nuaym ibn Mas'ud tinha razão, olha só, ele está me pedindo 50 pessoas. Então Abu Sufyan disse: não lhe daremos nem um homem sequer. Então Ka'b, que era o líder de Banu Quraysh, disse: Nuaym tinha razão. Nuaym tinha razão, olha só, não vão nos dar nem um homem, então quer dizer que eles vão nos trair. Então desse jeito, o que aconteceu? Eles divergiram. Quebraram o acordo que eles tinham entre eles e se separaram. E aqui foi o princípio da vitória dos muçulmanos. Graças a um único homem, que tinha acabado de se converter ao Islã. Nuaym ibn Mas'ud. Agora era quarta-feira. Quarta-feira e o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava em cima da montanha Sala'an, implorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Passou 3 dias seguidos implorando a Allah subhanahu wa ta'ala. O que o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia? Dizia: ó Allah, cubra a nossa indefesa, apazigua nossos temores. Ó Allah, revelador do livro, que fazes navegar as nuvens, vencedor dos partidos, derrota-os, estremeça-os e conceda-nos o triunfo sobre eles. 3 dias direto fazendo-se doar. E esse foi o último dia. Quarta-feira foi o último dia. Depois desse doar, veio uma noite muito fria. Uma noite fria, chuvosa e com um forte vento que arrancou as estacas das tendas dos inimigos, jogando longe as coisas dos inimigos e golpeando seus rostos brutalmente com a terra e com a areia. E assim se deu o início da vitória dos muçulmanos, graças a esse vento. Isso veio depois de quê? Depois de 24 dias. Depois dos muçulmanos haverem resistido com paciência e terem feito todo o esforço possível. Assim então veio o milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí desceu a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: ó fiéis, recordai-vos da graça de Allah convosco. Quando um exército se abateu sobre vós, desencadeamos sobre ele um furacão, um exército invisível de anjos, pois Allah bem via tudo quanto fazia. Então, irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala tem poder supremo. Se ele quisesse, em um minuto, destruiria nossos inimigos hoje. E exaltaria os muçulmanos. Em um minuto. A questão da nossa situação atual não é se Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de nos dar a vitória ou não. Porque se nós temos convicção de que Allah subhanahu wa ta'ala pode nos conceder o momento que ele quiser o triunfo. Só que a questão é, onde é que estão os homens e as mulheres crentes merecedores dessa vitória hoje em dia? Onde é que estão os fiéis? Onde é que estão aqueles que querem fazer triunfar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não favorece ninguém a não ser que essas pessoas sejam predispostas a fazer Allah, sua mensagem, seu profeta, triunfar primeiro. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: ó fiéis, se socorrer de Allah, ele vos socorrerá e firmará o vosso espaço. Então, primeiro, o que nós temos que fazer? Socorrer a Allah. Socorrer a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós estamos predispostos a fazer Allah, a sua mensagem, seu profeta, triunfar? Irmãos, vamos dedicar nossas vidas para isso. Vamos fazer que a vitória venha através de nossas mãos. Como fazer isso? Passando a mensagem do Islã adiante. Para cada um que está do nosso lado. Para cada um que está junto com a gente. Passa a mensagem do Islã. Irmãos, nós temos uma mensagem para a humanidade nas nossas mãos. Vamos se sentir responsáveis por transmitir essa mensagem. Para transmitir essa mensagem a todos. Tanto para fortalecer os muçulmanos como os incrédulos. Tanto para guiar os incrédulos também. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, quando começou essa chuva e essa ventania, disse: quem está disposto a ir em busca de notícias sobre o inimigo? Nenhum de Sahaba só ousou responder. Ninguém quis responder, ninguém quis dizer que ia. Porque é um intenso frio e um intenso temor. O profeta sallallahu alaihi wa sallam repetiu: quem está disposto a ir em busca de notícias sobre o inimigo, e eu garanto a sua volta. Eu garanto que vai voltar vivo. Mesmo assim, ninguém se manifestou. Então, eu disse pela terceira vez: quem está disposto a ir em busca de notícias sobre o inimigo, e eu garanto a volta, e será meu companheiro no paraíso. Mesmo assim, ninguém respondeu. Estava muito frio. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para Hudhaifa ibn al-Yaman e disse: levante você. Hudhaifa conta: não encontrei ninguém disposto a se oferecer. E por Allah, que se não fosse por vergonha do profeta sallallahu alaihi wa sallam, não teria levantado. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: veja e procure voltar com informação sobre o inimigo, mas não provoca nenhum conflito. Então, foi daí sua conta. Fui tremendo de frio. Tremendo, o frio era muito forte. Fui tremendo de frio até que eu cheguei na trincheira. Quando eu cheguei na trincheira, subhanallah, comecei a sentir um calor intenso. E prossegui. Continuei indo até o exército inimigo. Só durante a noite, né? Até que eu consegui ver Abu Sufyan buscando um fogo para aquecer suas mãos. Então Abu Sufyan chamou as pessoas e disse: ó, gente, chamou os incrédulos, agrupem-se ao meu redor. Então foi daí foi conta. Me sentei no meio deles, né? E como era uma noite muito escura, ninguém percebeu que eu estava ali. Então Abu Sufyan disse: vou falar algo muito sério. Que cada um se certifique de quem está ao seu lado, pois temo que esteja algum dos espiões de Muhammad. Então o que o Hudhaifa fez? E eu descobri ele, né? O Hudhaifa, imediatamente quando ouviu Abu Sufyan dizer isso, se virou para o lado direito e disse: quem és tu? E a pessoa respondeu, que estava do lado, respondeu: eu sou Amr ibn As. E virou para o outro lado: e tu, quem tu és? E o outro respondeu: Muaya ibn Abu Sufyan. Pronto. Ninguém perguntou quem era ele, porque ele perguntou para os dois. Então, ele se tornou mais digno de confiança do que os demais. Então, olha a agilidade mental de Hudhaifa, né? Quando Amr ibn As, mais tarde, abraçou o Islã, toda vez que ele lembrava desse incidente, de como Hudhaifa tinha enganado ele, passava rindo, porque não conseguia entender como é que Hudhaifa tinha enganado ele. Então, Hudhaifa segue contando. Olhei e vi que Abu Sufyan estava bem na minha frente. Então, peguei uma flecha e pensei em matar Abu Sufyan. Mas lembrei da ordem do profeta sallallahu alaihi wa sallam de não provocar nenhum incidente. Então, soltei a flecha. Abu Sufyan começou a dizer: ó, gente, há recaído sobre nós a traição dos judeus, o frio e o vento, e esse cerco não vai acabar. Eu irei retornar a Makkah. Sigam-me. Então Hudhaifa perguntou, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse a verdade. Graças a Allah eu não provoquei nenhum incidente. Então Hudhaifa voltou até o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e quando voltou e chegou na trincheira, começou a sentir frio de novo. E ele conta: cheguei até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e encontrei o profeta rezando na mesquita. Então sentei ao lado do profeta, e o profeta, enquanto estava rezando, enquanto o profeta rezava, estendeu a sua capa, sua abai, estendeu sua capa e cobriu Hudhaifa. e colocando o braço por cima dessa derrota, enquanto rezava. Então se prostrou se inclinou e se prostrou na oração, enquanto abrigava o Hodeifa do frio. E desse modo acabou aquecendo o Hodeifa. Vejam a ternura e carinho do profeta sallallahu alaihi wasallam com relação ao Sahaba. Aquecendo o Sahaba, enquanto rezava. Então quando o profeta terminou a oração, Hodeifa lhe deu as boas novas. O exército de Quraysh está voltando. Está desistindo de atacar a Medina. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou-se dizendo em voz alta, que Allah te dê as boas novas. E se dirigiu até os muçulmanos, foi perante todo o exército muçulmano e começou a dizer em voz alta, La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza junda, wa hadama al-ahzabu wahda. Ou seja, não há divindade além de Allah, o único, que cumpriu a sua promessa, deu a vitória ao seu servo, fez triunfar seu exército e venceu os partidos sozinho. E depois disse, hoje nós podemos conquistá-los, ao invés deles que nos conquistarem. Como é que o profeta sabia disso? O anjo Gabriel veio dizer isso para ele? Não. Mas a partir daqui, finalizou a guerra defensiva dos muçulmanos. Por quê? Porque os incrédulos já haviam feito tudo o que podiam. Já tinham juntado todas as tribos contra o profeta e não tinham conseguido. Então vejamos que os muçulmanos estavam passando, na verdade, por uma fase transitória, que estava acabando. E nós, hoje, também estamos passando por uma fase transitória. E que, inshallah, esteja chegando ao seu fim. Então, o mensageiro de Allah pediu para os seus companheiros que voltassem para os seus lares, porque haviam já transcorrido 24 dias de resistência. Mas no momento que as pessoas começaram a voltar para casa, veio o anjo Gabriel, com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E o anjo Gabriel disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam, vocês abandonaram as vossas almas antes dos anjos? Bani Quraiba vos traiu, e Allah não ama os traidores. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu para o Sahaba que voltasse, né, porque a guerra ainda não tinha acabado. E disse, aquele que crê em Allah e no último dia não rezará a oração de Lácer, da oração da tarde, senão em Bani Quraida. Então alguns Sahabas interpretaram o quê? Que eles não deveriam rezar Lácer, a não ser quando chegassem em Bani Quraida, mesmo que o horário da oração tivesse passado. Enquanto outros sahabas interpretaram o quê? Que deveriam rezar Lácer no caminho e depois do horário do Lácer continuar indo até Bani Quraida. Então alguns rezaram Lácer no caminho e outros rezaram Lácer em Bani Quraida. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não repreendeu nenhum deles. Pois imagina, se o profeta, se isso causasse uma fitna, ou seja, um atrito entre os muçulmanos, poderia dar uma grande divergência entre os muçulmanos por causa de uma palavra do profeta. Então o profeta não repreendeu nenhum deles. E a gente vê hoje em dia muitos dos sábios muçulmanos fazendo grandes divergências, desunindo os muçulmanos, às vezes por pequenos detalhes. Então, o bloqueio, foram fazer o quê? Um bloqueio contra Bani Quraida. Bani Quraida tinha traído os muçulmanos. Traído em meia guerra, no momento em que mais precisavam deles, começou a trair eles. Dizendo o quê? Fazendo o quê? Queriam atacar as mulheres e as crianças que estavam no sul de Medina. E estavam traindo profetas muçulmanos. E estavam atuando junto com o exército inimigo. Querem pior que isso, os cidadãos de uma cidade que estão traindo a própria cidade. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez um bloqueio contra o Bani Quraida durante 15 dias. E Bani Quraida queria o quê? Abandonar suas armas e ir embora de Medina. Assim como o Bani Nadir. Mas o profeta disse que teriam que esperar até a sua decisão. E os judeus disseram que não. Eles só aceitariam a decisão de Sa'd ibn Mu'az. Lembra quem era Sa'd ibn Mu'az? Aquele que tinha levado a flechada no braço e que fez o dua para Allah subhanahu wa ta'ala e que o sangue parou de fluir. Disseram que só Sa'd ibn Mu'az poderia dar uma sentença contra eles. E o profeta ficou de acordo. Então chamaram Sa'd ibn Mu'az, que estava ferido e que veio com a ajuda de dois muçulmanos, né? E disse para todos, eu darei a decisão justa. E não cometerei injustiça. Então perguntou para todo mundo, vocês aceitarão a minha decisão, sem lamentar? Então todos os muçulmanos, inclusive os judeus de Bani Quraida, disseram que sim, que aceitariam a sentença dele. Então Sa'ad disse, vejo que vocês traíram todos nós. E decido que todos os homens devem ser mortos. Seus bens devem ser tomados por despojo. E as mulheres e crianças devem ser tratadas com as guerras gerais da guerra. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ó Sa'ad, pronunciasse a sentença de Allah acima dos sete céus, certo? Falaste as palavras de Allah. Irmãos, o Islã é misericórdia, mas não com os líderes de traição. Então, um detalhe interessante com relação a isso é que Saad ibn Muaz, além de ter feito a decisão justa, como a gente vai ver agora, ele fez uma decisão que estava 100% conforme a Torá dos judeus. E os judeus, o Bani Quraiza, ninguém reclamou da decisão dele. Aceitaram porque reconheceram que tinham sido traidores. Na Torá, tem um versículo na Torá, alguns versículos na Torá, que diz exatamente o que Saad falou. É a regra da Torá, e que Saad utilizou nesse caso. Na Torá, no capítulo 20, versículo 10 a 14, diz o seguinte: quando te chegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhes a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então o sitiarás. Já sitiaram? Então o sitiarás. Sitiaram Bando Coraida. E o Senhor, teu Deus, a dará a tua mão, e todo o varão que houver nela passará a fio da espada. Ou seja, todo o homem será morto. Salvo somente as mulheres, as crianças, os animais, e tudo que houver na cidade. Todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor, teu Deus. Então, esse aqui é um versículo da Torá que confirma. Esse é um versículo da Torá que confirma que a decisão de Saad estava justa, que foi decidido conforme a Torá ensinava, o livro dos judeus. E com relação a essa decisão, alguém pode pensar que foi uma decisão cruel. Mas vejamos as questões. Primeiro, o profeta, quando chegou em Medina, fez acordo de amizade com os judeus. Né? Deu liberdade religiosa. Deu segurança com relação à sua vida e suas riquezas. E eles traíram. Quando a tribo de Bani Nadir foi forçada a sair de Medina, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, renovou o acordo com a tribo de Bani Quraiza. E mesmo assim, eles violaram o acordo e participaram na guerra contra os muçulmanos. E, além disso, no lugar onde estavam alojadas as mulheres muçulmanas e as crianças, os judeus de Bani Quraiza tentaram atacar eles. E além disso tudo, deram asilo a Huyay ibn Akhtab, que instigou todos os árabes para a guerra contra Muhammad. Então, por isso que foi dada essa decisão. Então, o que aconteceu? Foi dada a sentença, e foi cumprida a sentença. E após essa sentença, depois de Saad ter proclamado sua sentença, começou a fluir novamente seu sangue, com total intensidade. Lembra do Duar dele? Ele tinha curado seu coração com relação a Bani Quraiza. Começou a fluir de novo o sangue da ferida dele. E o profeta segurou Saad nos seus braços, sendo que o sangue de Saad soltava no profeta, sallallahu alaihi wa sallam, mexendo no profeta. E toda vez que os companheiros afastavam Saad do profeta, ele dizia: deixem ele aqui comigo, deixem ele aqui comigo. Então o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, com lágrimas nos olhos, disse: por Allah, ó Saad, que foste fiel com Allah e com seu mensageiro, ele te considerará a sua promessa como tu cumpriste com a tua promessa. Então Saad abriu os olhos e disse: ó mensageiro de Allah, que a paz esteja contigo. Testemunho que não há divindade além de Allah, e testemunho que tu és o mensageiro de Allah. Então Saad ibn Muaz morreu. E na mesma hora que ele morreu, na mesma hora da morte dele, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para o sahaba: o trono de Allah acaba de estremecer pela morte de Saad ibn Muaz. O trono de Allah acaba de estremecer pela morte de Saad ibn Muaz. Alguns sábios dizem que o trono de Allah estremeceu pela felicidade dos anjos carregadores do trono de Allah em receber Saad ibn Muaz. O funeral de Saad ibn Muaz foi assistido por 70 mil anjos que rezaram por ele. Então, subhanallah, Saad ibn Muaz viveu 7 anos esse ano. Só 7 anos esse ano. Só que ele fez muito pelo Islã. Toda uma tribo se converteu nas mãos dele. Toda uma tribo de Medina se converteu nas mãos dele. Em 7 anos, o trono de Allah subhanahu wa ta'ala se estremeceu pela morte dele. E 70 mil anjos rezaram para ele. Pessoal, lá na próxima aula, a gente continua com a sigla do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e vamos fazer um dua para encerrar nossa aulinha. Ya Allah, guia-nos na direção dos que tens guiado. Assegura-nos saúde como aqueles que tens assegurado. Proteja-nos como aqueles que protegestes. Abençoa-nos naquilo que tens nos dado. Proteja-nos do mal do que tu decretaste. Pois em que decretaste, ninguém poderá contrariá-lo. Em verdade, tu não humilhas aqueles que são próximos a ti. E não exaltas quem é teu inimigo. Abençoado e exaltado és tu. Louvado sejas pelo que tu nos concedeste e nos agraciaste. Imploramos o teu perdão e nos arrependemos por todos os nossos pecados, os pequenos e os grandes, os ocultos e os manifestos, e por aqueles que te sabem melhor do que nós mesmos. Ya Allah, exalta a Umma do Islam. Ya Allah, exalta a Umma do Islam através das nossas mãos. Guia-nos para a tua satisfação e conceda-nos a vitória sobre o povo inimigo. Ya Allah, imploramos pelo paraíso e tudo o que nos aproxime dele em palavras e ações. Nos refugiamos em ti, do inferno e de tudo o que nos aproxime dele em palavras e ações. E que a paz de Deus seja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Allahumma amin.